Contato radastro e mantém nível de voo 320 via saída 10. Ok, 320, a senhora autoriza por gentileza voar Motva? Eu 3179 e voe direto líder. Correto, Dael. Ok, vou andar, é o 3179. O nono 60 visual comando da companhia através porção 6. Afirmativo, está taxiando agora. Após passagem do tráfego autorizado ingresso via Juliette, portão 09. Juliette 09, o nono 60. Muito mais ou menos mantém a chegada agora. O nome de 4, acione identificação, chegada mar autorizada, deixa via chegada para o nível de voo 060, H1021. Tá, Mike Wolf, Mike, confirme posição. Mike Wolf, Mike. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0. Vento 150 graus com 09 nós. Ativando e decola, pistão 10. Confirme 21. Afirmo, 10021. Ok, alinha e decola, pistão 0. 20219, Gabriel. Voe Leda. Leda 3179. 1891, voe Duna. 1891. Voe Duna, desço para 3000 pés. Duna 6611, livre ele, é sexo-ray, pistão na zero, resposta estabilizada. Livre, vai chamar a minha 6011. Decolado 06, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 21208, vou 2196. Doutor Salvador, gol 2196 na sede da EO. Com 120, Maceió, 3h40. Pô, 2196, contato radar, para nível de voo 360 via saída da EL. Alguma possibilidade de voar direto Leda com referência? Autorizado, direto Leda. Direto Leda com referência, com 2196, subindo 360. Para 4010. Foi Duna, desce para 4010. Duna 4010, interceptando visual com campo Xaner 6311. Gente, o Xaner 6311, complete por estimação, Chamitor Salvador 1118, decimal 9. 6311, não, não. Afirmativo. 6315. Tô aí, boa, 6311, Xaner. E o V2, não copiei. O Xaner 6311, estabilizou ele. O Xaner 6311, tráfego avistado, ajuste agora no 012. Por gentileza, confirme, avistando, tem abaixo travado? Já vai baixar e travar já, 6219. Obrigado, chama avistando, tem abaixo travado, Xaner 6311. Xaner 3197, chame centro Recife em 125, decimal 1. Alberto 33, decimal 25. 25, 3325, 03179, bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Alfa November Romeu. Por agora a senhora será chamada Papa Romeu, Oscar November Romeu, sente? Sim, então vai responder Oscar November Romeu, 63. Oscar November Romeu, chame quando pronto para decolagem, ponto de espera para esse no 0, chame. Estamos prontos para decolagem, Oscar November Romeu. Sete, mantém um ponto de espera, Oscar November Romeu. Mantenha, Oscar November Romeu. O Xaner 6311, baixou e travou o visual. O Xaner 6311, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 099, ajuste no 021. Livre pouso, o Xaner 6311. Romeu, Oscar November Romeu, por gentileza, confirme esse visual com Alfa 320 da Avianca, da companhia. Agora curta final, pistão no zero. Oscar November Romeu, confirme esse visual com Airbus da companhia, curta final, pistão no zero. Oscar November Romeu, após a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém pistão no zero. Papa Romeu, Oscar November Romeu. Traço a linha e mantenha a pista no zero, Oscar November Romeu. Uno, desço para 2000 pés, ajuste 1021, livre em LS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado em LS, 189, ano, reporte estabilizado. Boa noite, 91, por gentileza, indicada. 2509. Gente. Como número 1 na aproximação, de condições de manter até próximo turno? Poxa, vai até mais 5 mil vezes a redução, ok? Ok, graças. O 2196, chame Centro Recife em 125, decimal 1, ao termo 33, decimal 25. 251-3275-2196, bom dia. Bom dia. Xaner 311 no solo aos 12, libera a pista, próximo intersecção à direita. Chame solo na frequência 121-1. 211, livrar o Xaner 6311, muito grato, bom dia dos pais. Bom dia. Sun 3304, approve a tax, Silver and Point, runway 10, via April 1 and taxway India, at Golden Point, call tower 118, this small 9529H1021. Viva April India, tower 118.95, livrou 6311, Xaner. Xaner 6311, táxi aprovado via Alfa Chamantes da Juliette. Alfa Chamantes da Juliette, 6311. 1184, desça para 2000 pés, ajuste 1021, livre ILS, reporte estabilizado, número 2 na aproximação, sai de tráfego da companhia, posição de 12 horas, 111 milhas, mesmo rumo, cruzando 4000 pés para 2000 pés, um braço 737-800. Gente, baixando para 2000, dado ILS, eu vou no 1184, braço. Oceaner 6312, contato radar na decolagem, turbo para nível 350, direto Jama. 350, direto Jama, Oceaner 6312. Salvador Tower, San 3304, holding point. 10-3304, ready for takeoff. 10-3304, you're clear to line up and take off runway 10. Wind is 140 degrees, 09 MS, QNH 021. Clear to line up and take off runway 10, QNH 121, 10-3304. Posição 02, Juliette 02. Ingressa Juliette para 02, mais 31. SAM 3663, Juliette confere, autorizado Guarulhos, nível 300, via Pêssego no zero, até Taubaté, saída da Euleda Motiva, após decolagem curva à direita. Transponder 5167, controle Salvador 120.8. Agora com 175 nós ground speed no curso localizador. 1-208, controle de saída da 3663. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento da 3663. Vai chamar. 2 a 7. Bom dia, boa noite. 9-1 no tráfego avistado, ajuste no 02, correção 1021. Continue a aproximação, agora autorização de pouso. Eu tenho um Airbus da TEN iniciando agora a rolagem pista no 0, chefe. É, MD-21, é para seguir. Nome gráfico. Gente, autorizado vou local Salvador, 1000 pés, corredor forte até 20 milhas, decolagem piscina 7, curva esquerda. Transponder 0121, controle Salvador 120.8. Protejamento correto, novembro as coisas que confirme parte de Belbin. SAM 3304, I'm born at 18. Contact now, Silver Departure Frequency 120.8. Have a good flight, sir. Thank you, good day. Have a happy photo day. 3304. Inegão 021. Parece que esse copia a torre, corrija o solo. Salvador Departure, good morning, SAM 3304. Center 304, radar contact at departure, climb to flight level 340, after 2000 feet, fly heading LF intersection. And you're on now, passing 2200, direction left of thank you, climbing 340, 3304. Uno 184 estabilizado. Estabilizou, Uno 184. Gente, compete a aproximação, chame torre, 118.95. 95. Guardião 05, controle Salvador, prossiga. Você decolou do Hospital do Subúrbio, está com proa rotatória, passado Salvador 7 milhas, de retorno para Salvador a 500 pés. Torre Salvador, o gol 1184, passando externo, baixa travada. Gol 1184, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 021, continue a aproximação, aguarde pista livre, gol 1184. 1184, mandando. Aguardando transparente, é o 0. Puxa, né, 6101, passo 230, bom dia. Puxa, né, 6101, controle Salvador. Ativa de identificação, Voiduna, ajuste 1021. Voiduna, é a 1001, correndo 150. Afirmativo, desça para 3000, velho. 3000 para Voiduna, obrigado, hein. Guardião 05, chame Torre Salvador 1-18, decimal 95. Torre 102-95, grato. Boa. Ou Chanel 6312, chame Centro Recife em 1-25, decimal 45. Alterno 1-26, decimal 85. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Bom dia. 209, gol 1-184. Autorizado, pouso, gol 1-184. Quatro. Está no pátio 3. Gente, aguarde só um minuto para cópia. Se possível, decolando a 10. Decolagem pista no 0, gente. 5, tráfego ainda 9, estado, ajuste no 021. Continua a aproximação pista no 7. Chama aproximadamente 2 milhas desta final, Guardião 05. 1210, chamará 2 milhas 05. 290. Charlie, informação, Juliette, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Sierra Bravo, Alfa, Quebec, nível 300, via Besluno 0, Pubá, via Besluno 6, segue conforme rota do plano. Saída da El, Leda Mótiva. Decolagem pista no 0, curva à direita. Transponder 5144, controle Salvador 120, décima 8. 5, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 40 graus, 109, ajuste no 021, chame solo controlado, guarde 105. Saída da El, LED, Motpa, 5144 no transponder, 120.8. Ok, da El, LED, Motpa, após decolagem curva direita. Da El, LED, Motpa, após decolagem curva direita, certo, certo, certo. Sierra Charlie, com o planejamento correto, já possui informação de PLB. PLB 5, está pronto para acionar. Acionamento autorizado, chame para o táxi, Sierra Charlie Charlie. Para o táxi, Sierra Charlie Charlie. Para o pushback no 10, o Santos 3663. Porta 1-0 autorizado, chame táxi, Santos 3663. Chama táxi, Santos 3663. Só aluno 184, livrou. O 184, táxi via Alfa Juliette, porção 04. Alfa Juliette 04, 184. 287-8, Colón. Well, go have a good day, happy Father's Day, 3304. Puxa, né, 6101, desça para 2010, livre LS X-Ray, pistão no 0. Reporte estabilizado, o ajuste agora permanece 1021. Gente, deixando para 2000, reporta lá, 6101. Alfa, direto ao solo, os 25 estacionar, frequência livre, bom descanso. Grato. Zembro Oscar Whisky, pronto para a decolagem? Negativo, senhor, ainda executando o check control. Bom, 3859, acione identificação, desça para 4010, ajuste 1021, vou e pelo. Bom, 4000, pelo 3859, grátis. Novembro Oscar Whisky, autorizado ingresso, chama em ali pronto para decolagem, pistão 7, November Oscar Whisky. Camarada em ali pronto, November Oscar Whisky. November 313 Alpha Kilo. Again, November 313 Alpha Kilo. Maintain. Same visual conditions, 1000 feet. QNH1021 Salvador reported. At 20 nautical miles from Salvador Vila. November Oscar Whisky autorizado a decolar, pista no 7, vento de 130 graus com 109, ajuste no 021. Está aprovado até a saída do pátio 3, aguardando instruções. November Oscar Whisky decolado aos 28, autorizando curva à esquerda. Chame livrando o eixo de decolagem pista 10 para favor November Oscar Whisky. November Oscar Whisky autorizado o cruzamento da 10028, vai chamar livrando Whisky. Na borda 355, Antena Confins. AM 3663, táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera Torre 1, 18095, QNH 1021. AM 21, via Pátio Índia, no ponto de espera 2895, AM 3663, manda o MIV. Igualmente. Solo, AM 3733. TAM 3733 confirmando para Serra Brava e Serra Papá. Estimativo do Centro Juliette, mudou a autorização. Juliette, confere, TAM 3733, prepare da Eule da Morte, aguardando cópia. Eule da Morte, obrigado. Charlie, na escuta. Prossiga, Serra Charlie. Ok, dará passagem a Airbus da TAM, mesmo está passando através do portão 8 agora. Segue o mesmo como número 2 até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio 1 e Taxi Índia. Quando no ponto de espera, Torre 1, 18095, QNH 1021. Eficiente, segue o Airbus da TAM até o ponto de espera da 10, pela, vai ingressar na, pela Índia, o Serra Tchertcher. Tudo bem. Acionado no 0121. Papa Romeo 90, Oscar Whisky, sob condições visuais, 1 no mil pés, ajuste 1021 em Salvador. Confirme, vai se afastar com mais de 20 milhas do R. Vai se afastar 20 milhas, senhor. Gente, reporte na 20, 90, Oscar Whisky. Reportará na 20ª, 9 abraço pra ele. Para pronto. 3663, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. Além da corda no zero, está 3663. Copia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, via peso do 10, Cubá, via peso do 16, segue conforme rota do plano. Saída da EO, Leida Motiva, decolagem piscina 0, curva direita. Transponder 5175, controle Salvador 120.8. Charlie Charlie, Observer, Bus Latam, após o início da rolagem do mesmo, Lima mantém pista no zero, Sierra Charlie Charlie. Após a rolagem do Airbus, Lima mantém pista no zero, Sierra Charlie Charlie. Protejamento correto, então 3733, chame pronto para o estacionamento. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 2772, cliente da Juliette. Bom dia, Azul 2772, Juliette confere, autorizado Serra Bravo, Papá Sierra, nível 180, via Golf 677. Saída Coral, decolagem piscina 0, curva direita, transponder 0273, controle Salvador, 90.8. Ok, autorizado então 180, ponto seguro pela Golf 677, decolando da 10, saída é a Coral. O transponder 0273 e o controle de saída 208, Azul 2772. Após decolagem, curva direita, 2772. Seguindo o perfil da Coral, curva direita, o 2772 chamará quando para acionamento, pushback. 3663, contato radar, subo para o nível 300, direto Leda. 300 Leda, 3663. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6250, informação Juliette. Oceaner 6250, acione identificação, Oituna, ajuste em Salvador no 021, desça para nível, correção, desça para 3.000 pés. Direto, Duna, descendo para 3.000 pés, Oceaner 6250, grato. 5173, controle Salvador 120.8. 360, nível autorizado, São Paulo, Guarulhos, via perto do 10, direto até Taubaté. Dael, Leda Morte, vai pistão 10, primeira curva é à direita. 5173, 120, décima 8. Controle de saída, Oceaner 6319. Oceaner 6319, protejamento correto, chame pronto, puxa esse momento. 6319. Só confirmando, a saída é Dael, transição Motiva, ou Dael, direto Leda, direto Motiva. É o Leda Motiva. Dael, direto Leda, direto Motiva. VLS, reporte estabilizado, ajuste permanente. 2.000, Rondo Duna. O ajuste permanente, entre 3.9. Sierra Charlie Charlie, decolado aos 35, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 118.95. 2.95, pode vir, obrigado. Igualmente, por favor. Controle Salvador, Papa, Charlie, Charlie. Papa, Sierra, Charlie, Charlie. Passado radar na decolagem, subo para o nível 300, direto Leda. Para o 300, direto Leda, Sierra, Charlie, Charlie. Xanem 6101, vai passar externo, bom dia. Bom dia, Xanem 6101, tráfego avistado, ajuste no 021. Confirme se avistando o trem baixo travado, senhor. A ver, irmão. Xanem 6101, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus com uma dúzia de nós, Xanem 101. Teve pouso, 6101. November 313 Alpha Kilo report on the long final of runway 17. President, report visual with the field. Foi o que nave da presença? O que nave da 363? O que nave 363? Primeiro para 300. Lamento. Autorizado, chame táxi. 13733. Vamos lá, táxi 13733. Com referência de Índia Serra, 1700, 3859. 1710, com referência de visual campo. Afirmo. Gente. Xanem 101, no solo 39, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 201, obrigado, boa. Olá, Xanem 101, livrando, muito bom dia. Bom dia, Xanem 6101, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62. Obrigado, bom dia, bom trabalho. 3663, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterando 33, decimal 25. Estabilizou. 3859, torre 118, decimal 95. 3663. Torre da pista no zero, tem a capa vista para ir, show, hidrômetro. 6250, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Desça 2000 pés, livre LS X-Ray, reportado estabilizado. Oceané 6250. Uno 648, desça para 3.000 pés, ajuste 1021. 3.021. Papa Romeo 90, Oscar, o Whisky. Em frequência livre está presente, reporte ao regresso. Camarada regresso, na Vendarás, quero ir. 3663, chame Centro Recife em 125, decimal 1. Papa Papa Serra Charlie Charlie, chame Centro Recife em 125, decimal 1. Alterno 33, decimal 25. 251-3325, Serra Charlie Charlie. Sim, é, da KCM 215. Salvador, bom dia, agora 621. 1621, aciona identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1021, direto pelo. 4.000-021, direto pelo, agora 621. 1-1-8-9-5-1-0-2-1-0-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-1-3 Alpha Kilo Visual with Serra India Quindio. Almost 2 miles. Papa Romeo, November Oscar Whisky, uma milha fora no corredor forte, regresso. Romeo Oscar Whisky, corredor forte, após corredor forte, corredor Interlagos. Pois então, condições de voar da presente direto rotatória ou criado? Afirmo, mas se possível eu gostaria de manter os corredores, senhor. Gente, mantenha corredores, ajuste 1021, 1000 pés. Reporte no ingressando corredor Interlagos. Reportará ingressando em telagem, vai manter o número 10, November Oscar. Volume 648, desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, livre X-Ray, reporte estabilizado, 648. Papa Romeo Bravo, Serra Serra, pra cima. Acionado 0132, a manter 510. Já tive visual com a aeronave na curva final, já ultrapassou? Não está visual não, o Bravo Serra. Havia um tráfego pra Serra Índia, é pro Índia, o Bravo Serra Serra. November 313 Alpha Kilo, visual with the traffic is 12 o'clock, 1.0, nautical miles, maintaining 5,500 feet. Romeo 44. 313 Alpha Kilo, visual with the helicopter, looking for the traffic. I got everything ready. Roger, traffic coordination 1-2-3-7-4-5, Colón. Colón, 1-2-3-4-5. Rafa Serra, tráfego já superado. Por condições visuais 510, ajuste 1-0-2-1. Efetue o cruzamento do eixo da 1-0 entre Duna e Simbra, sem interferir com os tráfegos da pistona 0. Reporte visual com Serra, ajuste que é o Dalí. Vai cruzar em Simbra, vai repetir o zero, Rafa Serra. Contando em Salvador, Oxané. 6250 no localizador. Ocean 6250, ciente, compete a aproximação, chame Torre Salvador 118-95. Apenas para informação, tráfego agora posição de 10 horas 3.5 milhas rumo sudoeste, mantendo 500 pés, um Robson 44, nem terceirizar com sua aproximação. Ciente do tráfego, chama agora a Torre 118-95. Ocean 6250, bom dia, bom domingo. Igualmente, bom domingo. Ok, 1021, ciente do tráfego da TAM, pátio 3, principal Índia, lá 1895, azul 2772. Salvador, bom dia. Ocean Air 6250, alta máquina. Bom dia, Ocean Air 6250, tráfego do estado, ajuste no 021, no... continue a aproximação, aguarde pista livre. Segue na aproximação, aguarde na pista livre, poderia informar o vento, por gentileza? Vento agora de 150 graus com 11 nós, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, Ocean Air 6250. Livre, pouso, pista 10. Ocean Air 6250. 3733, decolado aos 48, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 308, bom dia. Bom dia. 1621, foi Tuna, desça para 2 mil pés, ajuste no 021, reporte estabilizado no curso do localizador. Tuna, desce para 2 mil, reporte estabilizado, 620. Salvador, bom dia, até 3733, Sael, Lida, Motiva. Até 3733, contato com a Dana, decolagem, subofano nível 360, direto Lida. 360, direto Lida, até 3733. Voo no 648, com tráfego posição de 1 hora, 2.2 milhas, rumo sudoeste, mantendo 500 pés no Robson 44, não interferirá com sua aproximação, apenas para informação. 648, na... Ou onde quer? Polo 648, já estabilizado? Estabilizando, 648, tá no localizador. 7, complete a aproximação, chame Torre 118, decimal 95. 295. Polo 648, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 021, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 648. Pra cá, nível 360, via Pêndulo 10 até Taubaté. Saída da El Leda Motiva. Decolagem pista 10, curva à direita. Transponder 5412, controle Salvador 120, decimal 8. Manterá. Decola da El, Leda, com curva pela direita, pista no zero. Da El, Leda, Mótima, 5412, transponder, 5208, confronto, 2065. Correto, gol 2065, chame pronto para o estacionamento, portão 09. Chamará pronto, graças, 2065. Salvador, boa no... bom dia, gol 9098. Dia 9098, formação Juliette, prepare da El, Leda e Rumi, aguardando cópia. Da El, Leda e Rumi, sempre na Juliette. Apolo Salvador, bom dia. Oceaner 6250, Lebron na sua escuta. 0, vento 140 graus, 109, Justino 021, Gondo 648. Obrigado, Paulo 010. Baixada entravada, 648. Isso aqui. Aguarde transferência com a torre Salvador. Aguardará transferência, 9 Eberas, quero isso. 72, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter a pista no 0027 a 72. Ok, gente, após a passagem do tráfego, alinhe e mantenha no 0027 a 72. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi. No solo 5-2, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 1-2-1, decimal 1. 2-1 à direita. Aeronave da companhia já iniciou o posto. Manter a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do 22, visual aeronave da companhia, Oceano 62. Meu nome é 48, táxi está aprovado via alto, chame antes da Juliette. Então, 9098, copia? Afirmo. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, nível 360, via Pernambuco 857 até Moço, saída Dael, Leda, após boa posição, Irumi. Decolagem pista no zero, curva à direita. Transponder 5415, controle Salvador 120, decimal 8. 360, Upper November 857, módulo Sahel Leda e Irumi, decola da 10, curva direita, transponder 5415 e o controle 128. 9098, após Upper November 857, posição Monstro. Monstro? Sim, Monstro, da voo 9098. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, voo 9098. Chamará. Controle 3733, pode voar, pode voar. 3733, passa nível 130, chame Centro Recife em 125, decimal 1. Alterno 33, decimal 25, mantém de motiva comigo. 125-1-3325-13733, bom dia, obrigado. 5, chame torre, chame controle 120, decimal 8, corrijo. Controle 1208, azul 2772. Bom trabalho. Boa viagem. 3-1. Gente, livre táxi pela direita via Jay Bravo, atmosfera 2-19, traço 6-3-1. Oxalame 250, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Oxalame 6250. Coronel 648, Juliette, portão 01. 01, Coronel 648. 62, zona está estabilizando e está visual, copy. Voo no 621 estabilizado? Está estabilizando e está visual, copy. Sente o 1621, complete a aproximação, chame torre 1-18-95. 18-95, então. Salvador, bom dia. O Alfa X-Ray Charlie. Alfa X-Ray Charlie, mantém escuta e aguarde. Alfa X-Ray Charlie, né? Salvador, gol 1-6-2-1, estabilizado, vai estar travado. Gol 1-6-2-1. Consigo a aproximação, reporte e marcador externo. Vamos lá. X-Ray Charlie, prossiga. Solicito autorização de reporte do pad 3 para o pad principal, posição 03. Autorizado, reporte para ingresso no pad principal. Alfa X-Ray Charlie. Alfa X-Ray Charlie reportará para ingresso no pad principal. Bravo, Serra, Serra, Serra, nos confirmando estimado para pouso quando possível. Gente, o Bravo Serra Serra, reporte para o Adapá. Serra, reporte para o Serra Serra. O Lava é Barasca, Luiz. O Lava é Barasca, Luiz. O Lava é Barasca, Luiz. O Lava é Barasca, Luiz. O Lava é reporta um Papa 28 Alfa se aproximando da pista auxiliar, tocando o solo em aproximadamente mais 10 segundos. Não interfere com a sua aproximação, aguarde a autorização de pouso, gol no 621. Guardando, 621. Uno 621, ajuste 1021, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 11 norte. Febre pouso na 10, gol 1621. Identificou 2000 Duna no 021, obrigado. Emeraldo Whisky, confirme Fátima Cristina. Fátima, tec, tec, autorizado, chame ligando pista. Nova Emeraldo Whisky. Whisky, obrigado aí. Na 6311, autorizado alinhar e manter, pista 10. Autorizado alinhar e manter, 10, na 6311. Gol 1621 no solo 00. Leve pista à direita, chame solo 121 decimal 10. 21-10, boa. Dúvida presente, reporte ao regresso. Solo Salvador, bom dia, boa no 621. Pegue via Alfa, chame antes da Juliette, gol no 621. Alfa antes da Juliette, 621. 8 no 7. No 7 aguarde, gol 9098. Agora. Alfa X-Ray Charlie, me escuta. Alfa X-Ray Charlie, na escuta. Manterá o pátio 3 aguardando para ingresso no pátio principal. Manterá o pátio 3 aguardando para ingresso. Alfa X-Ray Charlie, mantendo o pátio 3. Preparo o táxi. Gol 2065, 168, a bordo, 4 horas e 22, alterna Galeão. Gol 2065, segue via Indy Alfa. No ponto de espera da 1-0, chame torre em 1-18-95, QNH 1021. Ele está em índia alfa, ponto de espera 1895-206. Por gosto, bom dia. Sustenei a 6311, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 140 graus, 9 nós. Autorizado a decolar de 1-0, chame a 6311. Após a passagem da aeronave da companhia, que irá taxiar para o ponto de espera, dá autorizado ingresso do Juliette, portão 1-0. Após o gol, Juliette para 1-0, gol 6-2-1.